Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo. Edição para 6 de junho de 2013, quinta-feira. Vamos falar hoje sobre a música portuguesa que se faz lá fora. Não estou a referir-me a artistas que cantam em inglês, como a Sky Ferreira, mas estou a falar em artistas que cantam em português. Eles não são totalmente de lá de fora. São daqui de Portugal, alguns, outros não. Têm a sua raiz, desde logo, noutros países. Mas é em português que cantam. Eles deixam-se influenciar, em termos rítmicos, pelos ritmos, enfim, dos países onde se encontram, naturalmente, compreensivelmente, mas continuam a cantar em português. Há alguns casos que realmente assim não acontece, nem poderia. Por exemplo, o caso da Catarina Avelar, é uma fadista, e como é lógico, o fado é português, portanto não teria grandes influências lá fora. E a própria portuguesa, a residir nos Estados Unidos, também fez questão de optar, ainda assim, pelo fado mais tradicional. Mas há outros exemplos, nós temos aqui vários exemplos de artistas que estão lá fora, enfim, que começaram aqui e depois foram para o estrangeiro, ou começaram lá fora e continuam lá fora, e que cantam em português. E não deixam que o seu idioma morra, não é? Alguns casos, Jorge Ferreira e Starlight, que são os mais conhecidos, curiosamente ambos dos Açores, mas, enfim, com um percurso totalmente diferente. Por exemplo, também o Manuel Campos, também o Dani Servá, que é um nome português, Daniel da Silva Teixeira, com quem aliás já tive o prazer de conversar, um cantor de reggae, e muito conseguiu lá chegar em termos de sucesso, porque em França há outra margem, o reggae tem outro espaço, não é? Tem outro tempo de antena, que aqui em Portugal não tem. E ainda que o Elegalité tenha sido um tema de facto mais sucedido, ele não deixou de cantar O Sol da Cidade de Berço, totalmente em português. Ora, nós temos aqui alguns casos que assim não acontece, ou seja, tem algumas passagens pelo idioma de origem, e nós temos aqui um exemplo muito claro, que foi talvez dos exemplos mais bem sucedidos de um grupo, neste caso, que teve a sua raiz desde logo no estrangeiro, em França. Estou a falar dos Larissa. De facto, enfim, é uma influência nitidamente externa, ou francesa, neste caso, preferi mais concretizar a questão. E eles conseguiram, efetivamente, fazer um equilíbrio entre a influência da música que ouvem com o idioma que falam e o idioma em que cantam. Há, de facto, múltiplas passagens pelo francês destes senhores, mas é muito em português que cantam. Recentemente tive um prazer enorme em conhecer os Megaton, um grupo que eu desconheço no sentido de se vivem todos ou não em Portugal no estrangeiro. Fico em crer que vão alternando, ou seja, que são um pouco como é o Jorge Ferreira para os Estados Unidos e como são o Starlight para as comunidades em geral, ou até com o próprio Nel Monteiro, porque aquilo é mais português, mas enfim, em termos de viagem, em termos de influências, do que vou conhecendo deste projeto musical, passa nitidamente esta ideia e até as próprias letras. E essa é outra questão muito curiosa. As próprias letras, muitas vezes, não reportando a Portugal, reportam a Portugal. Esta, por acaso, é até mais explícita, mas há muitas letras. Não no caso da Catarina Avelar, que é uma fadista, enfim, canta temas portugueses, como aqui em Portugal, mas há muitos temas de muitos artistas, e os Megaton são um deles, os Larissa são também outro grupo que canta. Ainda cá está letras diferentes, isto a julgar pelos temas que nós aqui vamos ouvir hoje, temas diferentes, com temas literários igualmente diferentes, mas simultaneamente com aquilo que é português. Os Megatons são mais tradicionais no sentido de abordam a questão terra de uma outra forma, de uma forma mais explícita, mais evidente, mais compreensível, mais entendível. Os, digamos, os Larissa, por exemplo, os Larissa têm uma questão mais, enfim, de festa. Sei lá, este que nós vamos aqui ouvir chama-se Quero Ver, é um tema de 2012, e de facto, apesar de não reportar diretamente à questão ou exclusivamente à questão terra, não é? Até porque eles creio que têm raízes na própria França, portanto é natural que a terra deles seja outra, mas tem uma A postura que eles têm em relação à música e na própria letra é muito aquilo que é português, a festa, o dançar, o animar, os refrões muitas vezes simples, que por um lado é aquilo que é português e segundo ajuda que as comunidades portuguesas decorem facilmente alguns pequenos versos e que mesmo que as pessoas esqueçam um bocadinho do português possam continuar a cantar aquelas melodias. Os próprios da Risa têm, como disse, muitas passagens em francês. No caso, por exemplo, do Starlight, e para não me cingir apenas estes dois nomes, no caso do Starlight, tem já uma postura diferente, porque a sua raiz é nitidamente portuguesa, portanto, nasceram aqui, fizeram grande parte do seu trabalho aqui, depois, enfim, foram agradar às comunidades portuguesas e continuam a viajar bastante, mas aqui, pronto, a função deles é mais acompanhar o que se ouve por cá e depois fazer as... enfim, à sua maneira, fazer as melodias, não é? Aí abordam o Portugal numa questão diferente, porque, ou seja, abordam numa perspectiva mais de trazer lá para fora, levar lá para fora aquilo que se ouve cá dentro, aquilo que se canta e que se diz por cá por dentro, não é? Já muito também tem essa função ou essa dedicação o Jorge Ferreira. Aliás, curiosamente, os dois nomes que lançaram no mesmo ano um álbum referente ao Kuduro e ao Kumol, não é? Ou ao Kumolinho. E os dois, estes dois nomes têm muito, muito que se liga, aliás, e é curioso porque também são os dois dos Açores, começaram mais ou menos ao mesmo tempo e tiveram, apesar de depois trajetos bastante diferentes, tiveram um percurso muito, muito semelhante em termos de, só variam mais até nos locais pronto, passaram mais até por aí, porque tem termos musicais. Pronto, o Starlight muito mais a mesma linha, o Jorge Ferreira começou numa questão mais, sei lá, eu lembro que ele tinha aqui uma música alusiva à mãe, ele tinha vários temas que mais pareciam em alguns momentos o Dino Meira, que aliás é outro nome que também muito teve, ele esteve em Portugal, ele é português, ou era português, aliás, foi em 94, ele era português, mas esteve no Brasil, depois voltou a Portugal, e realmente é curioso porque e realmente pronto, dá mesmo esta ideia. Ele esteve no Brasil e não deixou de cantar à portuguesa. Faz muito lembrar a Irene Coelho, que é o nome bem mais antigo, e que foi para o Brasil e apesar de cantar com instrumentos brasileiros de fundo, ou seja, com uma orquestração brasileira, ela cantou sempre em português. E é mais um daqueles nomes que, pronto, enfim, não temos como exemplo a Carmen Miranda, não é? Mas também ela foi para. Ela nasceu em 1902 e foi pouco depois de Viana do Castelo para o Brasil, nunca mais voltou cá a Portugal. No caso de Irene Coelho foi diferente, no caso de Inumeira foi diferente. Como é diferente o caso dos Darissá, dos Megaton, também o caso do Jorge Ferreira e também do Starlight, ou até do próprio Nel Monteiro, que até chegou a fazer uma música para a Austrália, mas que entretanto, enfim, uma parte do seu percurso foi feita aqui. O Manuel Campos faz parte de uma outra fornalha, ou seja, um nome que canta o Portugal mais romântico lá fora, e portanto não há aqui grande influência, porque cá está, porque tem como raiz um género musical ou uma vertente musical que não lhe permite grandes influências, porque senão deixa de ser português. E acontece um bocado como aconteceu com os Larissa, que optaram por se deixar influenciar, e têm portanto, o seu próprio género musical, que é uma espécie de reggaeton à portuguesa. eu digo, porque não há, enfim, no reggaeton nem sequer tem origem francesa, tem mais origem espanhola, enfim, é alternada, mas ou é mista, não é? Mas daqui de Portugal não é, o reggaeton é português, nitidamente, por isso é que eu digo, com esta distinção, é um reggaeton português. E aliás, também é um género que um bocadinho que seguem os Megaton. Embora, é aquilo que eu digo, são vertentes diferentes, em termos literários, aliás, bastante diferentes. Para quem já conhece os Larissa já sabem mais ou menos o género que eles têm, não é? Mesmo para dançar, e fica-se por aí, não é? No caso dos Megadon, dou-vos um exemplo. A música começa com, neste caso, o tema que vamos aqui ouvir, Eu Sou a Minha Terra. Sou a água que corre no ribeiro, sou o vento que levanta a poeira, sou azeite fruto da oliveira. Reparem que apesar de haver, como é que eu posso dizer, isto é apenas o princípio, claro que há mais para a frente, não vou estar aqui a desvendar, mas vou deixar os ouvintes ou escutarem e fazerem a vossa própria apreciação, mas aliás, este nome, os Megaton e digamos a abordagem que fazem, chamou-me particularmente a atenção. Aliás, até posso dizer que foi esta música que originou este tema. E diziam então, o tema chegou hoje aqui à rádio, e diziam então que realmente o que me chamou a atenção foi, misturando, e parece-me bastante usado e bem sucedido simultaneamente, ao mesmo tempo que misturam influências, neste caso, o reggaeton, né? que é um género. Mas é um reggaeton que muito me parece realmente reportar-se a esta parte, a uma parte específica da França e ao mesmo tempo à cultura portuguesa, ao ritmo português. Não deixam nem o ritmo português, nem as influências, né? E simultaneamente abordam literariamente a questão portuguesa de uma forma muito interessante, que é ou seja, permitindo dançar, permitindo o ânimo. Vão transportando constantemente o ouvinte desta música para o seu país, ou para quem eventualmente conheça o idioma, mas não seja, enfim, de Portugal, pode ter muito bem uma ideia do ambiente que há por cá, não é? Basta, por exemplo, este verso, e eu destaco este verso destes que eu referi. Não, haveria outros pedidos de destacar, mas não quero estar aqui a desvendar mais do que o princípio. O vento que levanta a poeira é uma, aparentemente, ou a água que corre no ribeiro, aparentemente é uma coisa tão, enfim, não é? Isto é universal, não é? O vento que levanta a poeira mesmo, não é? E há vários ribeiros, não só em Portugal. A mesma coisa acontece com o fruto de oliveira, mas o valor que se atribui aqui em Portugal é estes três fatores, não é? Mais até aos pequenos ribeiros, ao azeite, enfim. Eu poderia aqui fazer uma análise. Eu estou a tentar cingir-me apenas estes versos, mas há toda uma insistência bem sucedida, na minha opinião, em reportar à vida portuguesa, simultaneamente à vida do imigrante, e mais para a frente então a letra vai aludir ainda mais a isso, ao facto de, enfim, à vida do imigrante, não é? Não apenas à vida mais tradicional portuguesa. Há várias formas de abordar a música, aliás, há várias formas de abordar a cultura portuguesa, várias formas de nos reportarmos a este país, não é? E aquilo que realmente me agrada e aquilo que realmente me surpreendeu nos Megaton foi precisamente isso. E é por isso que, daí que eu tenho dito que originaram o tema de hoje. E, aliás, é precisamente com eles que vamos ver esta sequência musical, que vai ter hoje apenas 4 temas. E são eles, primeiro, os Megaton com Eu Sou a Minha Terra. O álbum ainda não saiu, estará para breve, aquilo que sabemos, estará para breve. Mas dizem então que vamos ouvir Eu Sou a Minha Terra. Peço uma particular atenção para esta letra, porque, ou seja, é uma conjugação, na minha opinião, como é lógico, é uma conjugação musical em termos instrumentais, em termos rítmicos. Até porque há aqui instrumentos que são portugueses, ou não direi propriamente que são portugueses, mas são apreciados cá em Portugal e não foram deixados de parte numa melodia que, em termos rítmicos, pouco tem português. Mas diziam então que conseguem, digamos, de uma forma muito bem sucedida, na minha opinião, reportar-nos àquilo que é português, simultaneamente àquilo que é o estar lá fora. E por isso mesmo escolhi este tema para abrir esta edição, e escolhi, aliás, o tema para esta mesma edição, o falar da música portuguesa, ou dos portugueses lá fora ou cá dentro. Mas neste caso até podemos muito bem só pegar em casos de nomes que passam muito tempo, ou maioritariamente do tempo, até lá fora, e nós vamos aqui então trazer estes nomes. Eu não vou alongar mais. Dizia então que vamos ouvir os Megaton com Eu Sou a Minha Terra, logo depois os Larissa com Eu Quero Ver, E vocês aqui vão perceber bastante a diferença literária dos dois temas. E já que tanto falei nele também, o Jorge Ferreira com o Molinho e também a música do... Aliás, peço desculpa, o Jorge Ferreira com o Tiro e Liro à Minha Maneira e também com o Starlight, o Kumol e o... Aliás, sim, o Kuduro e o Kumol. São os quatro temas que nós vamos aqui ouvir nesta edição. Uma edição que fica por aqui da minha parte. Eu volto amanhã, para enquanto também estou consigo, nas nossas voltas no Globo. Ouvinte, tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 1. Ah, já de seguida não perca mais um Homem Universal da Stop à Destruição do Mundo. Boa tarde. Eu sou a minha terra, sou a água que corre no ribeiro, sou o vento que levanta a poeira, sou a azeite, fruta da oliveira. Eu sou a minha terra, sou o sorriso da minha gente, sou o chouriço e aguardente, sou a vida do imigrante. Sou a minha terra, sou as ruas de Porto de Lisboa, sou a sardinha e o pão de broa, sou a vida triste, a vida.